Será que meu sonho é possível? Ou sou fraco demais pra essa missão? Oh yeah. Sinceramente eu acho que não. Eu sei que você sabe como é acreditar num sonho desde que era criança. Que eu perca tudo, mas não perca a fé de que mesmo longe o topo se alcança. Quantos que eu já vi conseguindo aquilo que eu quis. A diferença deles pra mim, eles sempre desistem. Yeah. Eu não tenho limite. Yeah. Não sei por que insistem. Yeah. Em tentar me só vou saber se eu tentar. Pode parecer que é impossível, mas eu acho que não é. Eu permaneço de pé. Se não acreditava, né? Calei a sua boca, né? Eu lutei pelo que é meu a minha vida inteira. Mesmo quando me humilhar, eu não abaixo a cabeça. Então não se esqueça. Não importa o que aconteça, até posso falhar, mas só vou saber se eu tenho.